noite. Primeira parte. É tanta coisa nova acontecendo, o coração batendo, o mundo florescendo. Risos com amigos até de madrugada, vida colorida, mente despreocupada. Como é bom ser adolescente, sentir o vento livre, alma diferente, sonhos gigantes, brilho no olhar. É tempo de viver, de se apaixonar. Segunda parte. Primeiro amor, primeiras emoções, mil pensamentos, tantas canções. Errando e aprendendo faz parte também. O futuro é um mistério que sempre convém. Simples que eternizamos, cada instante vira recordação. Juventude é pura inspiração. Como é bom ser adolescente, viver intensamente, tudo é presente.